Integrantes do CIRA, Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, estiveram reunidos nesta quarta-feira, 7 de fevereiro, na Procuradoria-Geral de Justiça, em Belo Horizonte, para apresentar os resultados de 2017 e traçar metas para 2018. Fazem parte do comitê o Ministério Público de Minas Gerais, a Advocacia-Geral do Estado, a Secretaria de Estado da Fazenda e as Polícias Civil e Militar. Criado em 2007, o CIRA atua no combate à sonegação fiscal e nos últimos 3 anos recuperou mais de 550 milhões de reais para os cofres do Estado, sendo 232 milhões em 2017. O promotor de justiça Renato Frois, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Ordem Econômica e Tributária, explica como é realizado o trabalho do CIRA e os objetivos do comitê para 2018. Como é sabido, existe uma área específica dentro do Ministério Público que atua no combate à sonegação fiscal. Só que a nossa abordagem inicialmente ela era apenas criminal, ou seja, tratávamos aqui de situações que em tese se caracterizavam como um crime. E a gente, no desenvolver desse trabalho, começou a sentir uma necessidade, um maior contato com os outros órgãos de controle e de fiscalização do Estado que atuam também nessa área. No caso específico, a Fazenda e a Advocacia Geral do Estado. Porque o mesmo contribuinte que está aqui sendo acusado de prática de sonegação fiscal, é o contribuinte que está lá na Advocacia Geral tentando, às vezes, acertar o pagamento dessa dívida. É o mesmo contribuinte que está sendo, mais cedo ou mais tarde, fiscalizado pela Secretaria da Fazenda. E até então, antes do CIRA, antes de nascer essa ideia do CIRA, essas informações elas estavam muito segmentadas. O Ministério Público tinha algumas informações com relação a um determinado caso, a Advocacia do Estado tinha outra, a Fazenda tinha outra, e a ideia era exatamente essa, reunir todos esses órgãos para tentar trabalhar isso de uma forma mais uniforme, né? De uma forma que a gente pudesse, digamos assim, nivelar o conhecimento de todos esses envolvidos no combate a esse tipo de prática. Olha, a gente, como sempre faz, né? A gente reuniu esses órgãos que fazem parte desse comitê e para definir as estratégias de atuação no ano de 2018. Aproveitamos também para fazer uma espécie de prestação de contas do que foi feito no ano passado, né, de 2017. A gente tinha uma meta de recuperação que foi atingida e o que nós, eu acho que fizemos esse ano, até de uma forma um pouco mais ousada, né, em razão da crise que já vem aí atingindo o Brasil há algum tempo, foi aumentar essa meta de recuperação de ativos, que está passando de 120 milhões para 150 milhões em 2018. E esse encontro nosso anual para planejar essas ações visa exatamente isso, né? A gente buscar identificar, sejam situações concretas ou sejam setores econômicos, onde a atividade econômica, ela, vamos dizer assim, cresceu, né? Apresentou um crescimento significativo, mas o crescimento da arrecadação tributária não acompanhou. Então, essas situações são bem, vamos dizer assim, delineadas, né, pela Secretaria de Fazenda e pela Advocacia do Estado e são trazidas à discussão no âmbito do CIRA. De acordo com Renato Frois, são 3 as práticas mais comuns em termos de sonegação fiscal. O promotor de justiça explica cada uma delas e destaca quais as regiões do Estado onde a sonegação fiscal é maior. Olha, se a gente pudesse fazer assim, um histórico dos casos, né, de que foram trabalhados no CIRA, nós poderíamos sim elencar 2 ou 3 situações que são as mais comuns. Que, né, uma delas, né, é a constituição de empresas em nome de terceiros e uma espécie de engenharia tributária, eu diria, para que essas empresas criadas em nome de laranja funcionassem como uma espécie de intermediárias dentro de uma negociação envolvendo terceiros. Então, essa empresa em nome de laranja ela assumiria todo o ônus tributário da cadeia produtiva, isentando os outros realmente responsáveis. E isso fez, durante algum tempo, com que o Ministério Público voltasse as suas forças, a sua atuação, a essas empresas laranjas, que, na verdade, não têm patrimônio, né? Não têm como responder por aquele crédito. Então, com a, digamos assim, a profissionalização da investigação, a gente conseguiu superar esse tipo de coisa. E também existe uma situação bem recorrente, que é a aquisição de mercadorias de empresas fantasmas, por exemplo, compra e venda de mercadorias sem nota fiscal, às vezes um subfaturamento de mercadoria, às vezes um superfaturamento em razão de um determinado tratamento tributário. E também os contribuintes aproveitam a questão da guerra fiscal, que é feita entre os estados para poder simular a existência de pessoas jurídicas em outros estados para permitir a triangulação de mercadorias. Regra geral, você tem uma relação direta, né, entre aonde a atividade econômica é mais desenvolvida, mais pujante, com o nível de sonegação fiscal. E foi exatamente pensando nisso que a gente criou as regionais do Centro de Apoio da Ordem Econômica e Tributária. Então, se nós pegarmos hoje as regiões de Belo Horizonte, Contagem e região metropolitana, se a gente pegar o Triângulo Mineiro, se a gente pegar sul de Minas e um pouco da região da Zona da Mata, nós temos aí, eu acho que uns 80% do total dos casos de sonegação fiscal identificados. O cerco aos sonegadores fiscais tem aumentado, porém, a utilização de novas tecnologias, como o armazenamento de dados em ambientes virtuais, tem dificultado a atuação do CIRA. A prática da sonegação fiscal ela é cada vez mais difícil, em razão exatamente desse tipo de atividade que o CIRA inaugura, né, que é uma interlocução entre os órgãos de Estado, mas também em razão de um maior controle tecnológico com relação ao comércio em geral. Uhum. Então, hoje nós temos nota fiscal eletrônica, nós temos ferramentas de investigação maiores, nós temos maior interlocução entre os agentes envolvidos, de forma que isso acaba dificultando muito a prática de fraudes tributárias, mas essa mesma tecnologia que é usada por nós, uhum, né, pelos órgãos de fiscalização, para poder coibir esse tipo de fraude, ela é também usada pelos sonegadores. E hoje uma grande dificuldade que a gente tem é com, vamos dizer assim, o armazenamento dessas informações, né, que são informações paralelas, que não contam, evidentemente não constam nos bancos de dados oficiais desses contribuintes. Essas informações elas estão, por exemplo, armazenadas em nuvens, né? É um fato que dificulta muito, por exemplo, a obtenção desses dados por parte dos órgãos de fiscalização. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.